the band. Learning something to learn something else. Programa de Andréa Cristina Reis. very much. Originalmente constituída por Rick Danko, Robbie Robertson, Levan Helm, Garth Hudson e Richard Manuel, The Band foi dos grupos mais influentes do mundo do rock. Thank you. Todos os seus membros são canadianos, excepto Levan Helm. The Band teve o auge da sua carreira entre 1968 e 1975, sendo a sua música muito apreciada pelos críticos. Do you want me to plug that in there? Yeah, let's do it again. The band has been together 16 years, together on the road. We did 8 years in bars, dives, dance halls, 8 years of concerts in stadiums, arenas. We gave our final concert, the band's final concert. We called it The Last Waltz. Relativamente a ela, estes tinham a mesma seriedade com que abordavam a música dos Rolling Stones ou dos Beatles. No entanto, a história deste grupo de rock teve início em 1958, quando, gradualmente, se foram juntando entre 1958 e 1963 nos Hawks, a formação que acompanhava o cantor Ronnie Hawkins, uma grande figura do rockabilly, em Toronto, no final dos anos 60. Sua banda original dispersou, excepto o baterista Levan Helm, seu amigo e conterrâneo do Arkansas. Em 1958 fizeram alguns concertos pelo sul dos Estados Unidos e depois em Ontário, no Canadá, onde as receitas financeiras foram mais avultadas. Good evening. Picked up my bag, hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off. Oh, Hawkins começou à procura de talento musical em Toronto, depois do pianista Willard Jones abandonar a formação. Encontrou um músico chamado Scott Cushney, que participava com Robbie Robertson na banda The Swedes. Scott Cushney só aceitou juntar-se a Hawkins se Robertson fosse consigo. Robertson foi assim o primeiro a entrar, com 16 anos. No início dos anos 60, seguiram-se Rick Danko, Richard Manuel e Garth Hudson, o mais velho dos quatro, em 1961. Tinha uma grande cumplicidade artística, pois as suas personalidades completavam-se. No entanto, Ronnie Hawkins involuntariamente começou a sentir-se um estranho no seu próprio grupo. Com a entrada de Danko, Manuel e Hudson, que substituíram alguns dos anteriores membros da banda, Hawkins começou a perder o poder que tinha sobre a banda, fazendo com que os seus membros começassem a trabalhar juntos e em paralelo, deixando assim Hawkins excluído. Ronnie Hawkins and the Hawks acabaram por se separar após o verão de 1963, sendo a personalidade e o ego de Hawkins uma das razões para que tal tivesse acontecido. The Hawks decidiram ficar juntos, colocando Levon Helm no comando, por ser o membro mais antigo da mesma. Em 1964 fizeram digressões e editaram singles, como Levon and the Hawks e Canadian Squires. Uma secretária de Toronto, chamada Mary Martin, que trabalhava para Albert Grossman, o agente Bob Dylan, sugeriu a Dylan que os Hawks poderiam ser a banda apropriada para o acompanhar na sua digressão com instrumentos elétricos. Em 1965, Bob Dylan contratou-os para a sua digressão nos Estados Unidos e para a digressão mundial de 1966. Este acontecimento teve uma grande influência nos The Hawks, transformando o seu modo de pensar e de tocar. Com Hawkins, o grupo interpretava para uma audiência que via a música como uma forma de divertimento, sem se preocupar muito com a qualidade. Com Dylan, estes costumes mudaram, passando a tocar versões elétricas de folk music, acompanhando canções com impacto político e social. Someone killed beneath the town. didn't know where we were going, we didn't know what it was. It was, but for some reason it seemed like a good idea. We got to this place, joint, Fort Worth, Texas. Been burned out, bombed out, the roof wasn't even on the place anymore. And that's when they decided to call it the Skyline Lounge. And we got there and set up, and a big place. Huge bar way at the back and a big dance floor. Thank you. suckers. Oh, you don't know the shape I'm in. In how many years? Six years we haven't played this. So 16 years. We need a singer. So just turn that one up, John. Turn that up. Depois destes espetáculos em 1967, o grupo deslocou-se com Bob Dylan para Saugerties, em Nova York, e realizou um conjunto de gravações informais que ficaram conhecidas como The Basement Tapes, só conhecidas uma década depois. Serviram de matriz para o primeiro álbum, que seria editado no ano seguinte, Music from Big Pink. Para o estúdio regressou Levon Helm, que se tinha afastado no início da digressão de 1965. tornou-se o nome oficial do grupo, quando um contrato de gravação foi feito por Grossman na Capitol Records. Este álbum foi algo completamente novo, como nada antes feito, sendo lançado em julho de 1968. Com uma pintura de Bob Dylan como capa, as faixas congregam country, rock, folk, classical, rhythm and blues e soul. A sonoridade distinta do grupo começou a desenhar-se neste trabalho inaugural. Em 2003, a revista Rolling Stone colocou-o na posição 34 da lista dos 500 melhores álbuns da história do rock. Cada canção tem uma atmosfera e um temperamento próprio. Cinco sensibilidades diferentes unem-se com o objetivo de, como Robertson disse, se rebelarem contra as rebeliões na música da época, seguir numa direção diferente daquela para a qual a maioria se dirigia. Eram rebeldes com uma causa e instintivamente procuravam não pertencer ao rebanho. Ladies and gentlemen, please welcome with us the band. O tema The Wait é inspirado nos filmes de Luis Buñuel. Depois da saída do álbum, participaram no festival de Woodstock e mais tarde, no mesmo ano, com Bob Dylan no festival da Ilha de Wight. Nos anos seguintes, The Band tornou-se um fenómeno da música rock, tendo sido Music from Big Pink o preâmbulo necessário para o amadurecimento dos seus trabalhos seguintes: The Band, de 1969, Stage Fright, de 1970, Cahoots, de 1971, Moondog Matinee, de 1973, Northern Lights, Southern Cross, de 1975 e Island, de 1977. He's a dragon, and he started with that. river to the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to speak. And she defends me a drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me, to the racetrack I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. The odds were in my favor, I had them 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. And she mends me, I don't have the speed. She defends me a drunkard's dream if I ever did see one. I took up all of my winnings and I gave my little Bessie hay. And she tore it up and threw it in my face just for a laugh. Since that day he ain't been the same. stage fright. Just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight. But when we get to the end, he wants to start all over again. Now if he says that he's afraid, take him at his word. And for the price that the poor boy has paid, he gets to sing just like a playing as the band. You kind of shied away from publicity a lot. Talk about that a little. That was just part of a lifestyle that we got to love in Woodstock. You know, we got to like it. You know, just being able to chop wood or hit your thumb with a hammer. We'd be concerned with fixing a tape recorder and fixing a screen door, you know, and stuff like that, and getting the songs together. We always seemed to get a whole lot more done when we didn't have a lot of company around. You know, just real more productive. As soon as company came, of course, you know, we'd start having fun. And you know what happens when you have too much fun. Something we've kind of debated on here, but why? I'll ask it now. What about women in the road? I love them. That's probably why we've been on the road. That's it. Well, not that I don't like music. You know. I thought you weren't supposed to talk about it too much. Well, no, I guess I'm not. I thought we were supposed to plan away from that sort of stuff. Get into something else. Also, since the beginning, since we started playing together, you know, just like we've all grown just a little bit, so have the women. You know, and it's amazing. That's right. Don't do it. Oh! hometown. It's near West Helena. One time we were there for some reason or another, and we decided we were going to look up one of the legends of that town, which was Sonny Boy Williamson. In my opinion, he's the best harp player. That's like harmonica, you know, blues harmonica that I've ever heard. He's the big daddy up. And he took us to a friend of his place, a woman's place, who served food and corn liquor. It was a southern blues game. And he would sit there and he was playing for us. We were getting drunk, trying to figure out where we were. We were like that. And he was spitting in a can, and I thought he was dipping snuff. I thought maybe he had something in his lip. And he kept spitting in this can and playing, and we kept getting drunker. And finally, I looked over in the can, and I realized it was blood. He was getting pretty tired and pretty drunk by then. And we made big plans for the future and all kinds of things we were going to do, and it was tremendous. A great night. And a couple of months later, we got a letter from his people, his manager, whoever it was, saying that he had passed away. Corn in the fields, listen to the rice when the wind blows across the water. King Harvest is surely come. I work for the union, 'cause she's so good to me, and I'm bound to come out on top. That's where she said I should be. I will hear every word the boss may say, for he's the one who hands me down that way. Looks like this time I'm gonna get to stay. I'm a union man now all the way. The smell of the leaves from the magnolia trees in the meadow. Harvest is surely come. A dry summer didn't come fall, which I depend on most of all. Hey rainmaker, can you hear the call? Please let these crops grow tall. Long enough I've been upon skid row, and it's plain to see I've on the edge of town. King Harvest has surely come. Last year's time was no joke. My whole barn went up in smoke. Our horse Jethro, well, he went mad. I can't ever remember things being we like. and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. O álbum, cujo título foi apenas The Band, é a obra-prima do grupo. Editado em setembro de 1969, grande parte das letras foram escritas por Robertson, aumentando a reputação do grupo. Com ele, libertaram-se da sombra de Bob Dylan, com temas completamente originais. They signed a treaty and our homes were taken. Loved ones forsaken, they didn't give a damn. Try to raise a family, end up the enemy, over what went down on the plains of Abraham. Acadian driftwood, gypsy tailwind, they call my home the land of snow. Canadian cold front, golden. Entre eles temos como exemplo Upon Cripple Creek e The Night They Drove Old Dixie Down, este último sobre a Guerra Civil Americana na perspectiva do Sul. O álbum pode ser visto como uma obra conceptual, centrando-se nas pessoas, lugares e tradições associadas com uma América mais antiga. Em 2009, foi preservado na National Recording Registry sob o critério de ser culturalmente, historicamente ou esteticamente importante e ou transmite ou reflete a vida nos Estados Unidos. We had Ken living south of the border. They're a little older and they've been around. They wrote in a letter, life is a whole lot better. So pull up your stakes, children, and come on down. Acadian driftwood, gypsy tailwind, they call my home the land of snow. Canadian cold front moving in. What a way to ride, oh, what a way to go. O sucesso conseguiu-lhes uma participação a 2 de novembro de 1969 no The Ed Sullivan Show, onde o anfitrião se mostrou fascinado pela música. Nele tocaram ao vivo Up on Cripple Creek. O tema The Night They Drove Old Dixie Down foi muito divulgado na rádio. Com o tempo, The Band ganhou mais reconhecimento entre o público e a crítica. No terceiro álbum, Stage Fright, de 1970, sente-se a decepção consequente da fama, a decepção com a frivolidade de uma grande parte do público e a ansiedade nas digressões. What hurt the most when the people there said you better keep moving on. Acadian driftwood, gypsy tailwind, they call my home the land of snow. Canadian cold. A exaustão e problemas nas vidas pessoais afetaram a disciplina, a consistência criativa e a unidade da banda. Os temas são mais sombrios, versando sobre o medo e a alienação. Everlasting summer filled with ill content. This government had us walking in chains. This isn't my turn. One good reason to remain. Oh, we worked in the sugar fields up from New Orleans. It was evergreen up until the flood. You could call it an omen, point you where you're going. Set my compass north, I got winter in my blood. Canadian driftwood, gypsy tailwind, they call my home the land of snow. Canadian cold front, moving in. What a way to ride, oh, what a way to go. Robbie Robertson escreveu a maioria das letras das canções e a sua preponderância e controle gerou antipatia entre os membros, especialmente com Levan Helm. Este acusa-o de autoritarismo e ganância. Os problemas adensam-se. sing keep you away. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. Stay. Yeah. the streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double. O quarto álbum, Kahoot, 1971, revelou uma degradação na camaradagem que existira anteriormente. Inclui uma canção escrita por Bob Dylan e a participação vocal de Van Morrison na faixa 4% Pantomime. Apesar da tensão latente e das críticas decepcionantes, as vendas do disco foram apreciáveis. O maior problema do grupo era conseguir conciliar digressões com a criação de material novo. Por esta razão, no final de 1971, decidiram fazer uma pausa, gravando e lançando um álbum duplo, Rock of Ages, compilando apresentações ao vivo dos temas anteriormente registados em estúdio, realizadas em dezembro de 1971 na Academy of Music em Nova York. O álbum indicia os tempos difíceis pelos quais The Band estava a passar. Dog Matinee foi editado em 1973 e reúne temas de Rhythm and Blues de outros artistas como Clarence Frogman Henry, Fats Domino ou Chuck Berry, não havendo nele nenhum repertório original. Em 1973, discutiram a possibilidade de uma digressão com Bob Dylan. Acabaram por ser a sua banda de estúdio em Planet Waves, datado de 1974, e que o acompanha no álbum ao vivo Before the Flood, que documenta os concertos dos dois meses da digressão de Bob Dylan em 1974. Well, I left Rome. Em 1974 acompanharam também Crosby, Stills, Nash & Young e Johnny Mitchell, bem como The Beach Boys. Em 1975, The Band lançou outro álbum, Northern Lights, Southern Cross, marcando assim o seu regresso a temas originais desde Cahoots, It Makes No Difference, Acadian Driftwood e Ophelia são canções que merecem destaque. You know this guy, I think. I just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight. They got it now, Robbie. Thank you. Who? Joni Mitchell. Right. Different sets of circumstance. I'm up all night in the studios, and you're early on your ranch. You'll be brushing out a brood mare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel to reel. There's no comprehending, just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. You still feel so alone and still feel. Oh, Depois deste registro, tornou-se claro o final de The Band. Os membros tinham a decorrer projetos individuais e estavam cansados de digressões. No entanto, lançaram o último disco, Islands, com material antigo, mas nunca previamente editado. Para terminarem em grande apoteose, fizeram um filme, The Last Waltz, cujo realizador foi Martin Scorsese, registando o concerto de despedida em 1976, no Winterland Ballroom, em San Francisco, com mais de uma dúzia de convidados, entre os quais Bob Dylan, Paul Butterfield, Neil Young, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Moody Waters, Neil Diamond ou Eric Clapton. O filme é também um documentário com depoimentos dos membros da banda. É considerado por muitos como o melhor ou um dos melhores registros de um concerto feito. O consumo de drogas durante o concerto era pesado, quer por parte dos músicos, quer por parte do realizador. Scorsese confessou consumir na altura grandes quantidades de cocaína. Robertson e Helm prosseguiram com uma carreira cinematográfica e musical, e Danko tentou iniciar uma carreira musical a solo. Os membros da banda já não se entendiam, mas, exceto Robertson, também não se sentiam muito bem preparados para pôr fim ao grupo. Em parte, pois, apesar das contrariedades, não viam razão para tal, e também porque não se sentiam preparados para manter uma carreira a solo. Algumas reuniões dos quatro membros do grupo tentaram substituir Robertson por Earl Kate, ao qual o público respondeu bem. Em 1986, Richard Manuel suicidou-se por enforcamento. Em 1993, The Band lançou Jericho, o seu primeiro álbum em 16 anos, que surpreendentemente teve boas críticas. De seguida, em 1996, High on the Hog, e dois anos depois celebraram o seu aniversário de 30 anos com Jubilation. Blues at its most, Muddy Waters. This morning, oh yeah. Woo! Now when I was a young boy at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I'll spell him H-I-N. That rubber thing may no be. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Mean. Yeah. I'm a full grown man. Mean. I'm a natural born lover's man. Mean. I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man, sitting on the outside. Just me, my mate. You know I made your moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spell him H-I. In that rubber thing, I'm grown. No beat. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Man. Yeah. I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. Man. I'm a rolling stone. Man. I'm a hoochie coochie man. Well, never miss when I make love to a girl. She can't resist. I think I go down to old Kathy Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah. I'll spell him H-I-N. That rubber thing, man. No beat. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Man. Yeah. I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. Man. I'm a rolling stone. Man child. I'm a hoochie coochie man. Well. Embora Richard Manuel tenha morrido antes de The Band gravar os seus últimos três álbuns, o grupo resolveu incluir nos dois primeiros, após a reunião, dois temas com Manuel como cantor principal, Country Boy, em Jericho, e She Knows, em High on the Hog, gravados nos anos 80. Oh, Com a morte de Rick Danko em 1999 e Levon Helm de cancro em 2012, parece ter cessado a atividade desta reputada banda de rock. O programa teve locução de Andréia Cristina Reis e Bruno Henriques. Play a little blues, Paul Butterfield. Realização de Andréia Cristina Reis.